dois velhinhos, comadre e compadre, encontram-se. Então, compadre Jacinto, como vai isso? Não muito bem, comadre. Não consigo dormir com tanto frio nos pés. Tenho sempre gelados à petija, afim de algum tempo está fria. Oh, compadre, então, mas isso é que é pior. Mas então, porquê é que a compadre não faz como eu, não usa um gato? Aos pés da cama está sempre quentinho. Ah, comadre, até isso não me parece má ideia. Mas onde é que se arranja um gato? Então, compadre, é cá na sua tia Maria dos Gatos. Venha lá à minha casa que eu dou-lhe um gatito muito fofinho que lá tenho. Então vamos lá, comadre Timaria dos Gatos. Pois é, Timaria dos Gatos, tem graça como não é, de facto. Então, dois dias depois... Então, compadre Jacinto, é homem, vós-me está todo arranhado. Não me diga que foi o gatito que eu lhe dei, ele era tão mansinho. Não lá mansinho ele era, mas parece-me que não gostou muito quando lhe abri a boca e comecei a pôr água quente lá para dentro.